próximo Oriente, um estranho no paraíso. Próximo Oriente, debaixo do vulcão. Thank you. viagem à procura do mistério do outro lado do mundo. Em viagem, seguindo o rastro de exploradores, missionários e loucos. Próximo Oriente, o apelo de longe. Thank you. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por mim, Hugo Pinto, com a música e os sons de John Hassell, Black Merlin, Maurice Jarre, Per Thunberg, Sunda, Igusti Sudarsana, Bendro, Cotton e ainda Stroer Duo. Thank you.